produção. Fala, minha produção! Começar o maior espetáculo do Pará. O maior espetáculo do Pará. A maior pressão. Eu disse. A pressão do Pará. Chegou. O gigante Crocodilo Prime. É um gigante no sal! E Salinas, bora pra cima! E pra comandar o show, tem ele, o DJ, que vem ditando tendências no mundo das aparelhagens. Aqui, ó! O top DJ do Pará. DJ Patrese. Pra cima! DJ Patrese. E ele? E Marlon Beach. Tá aqui comigo! O maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem, DJ Patrese, que a galera tá a fim de pirar o cabeção. Que comece o rock doido agora. Gigante Crocodilo Prime. Bora começar! E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, rei, rei, começou. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. E joga, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, duas mãos pro ar. E joga, joga, joga, pai. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel. E a galera do Paisando Feliz da Vida que ganhou mais uma. E joga a mãozinha pra cima, galera do Papão, na palma da mão. Assim, tchá, tchá, tchá, tchá. É bicolor, é bicolor. Galera do Paisando, dá uma vaia na galera do Remo. Eu não vi, não. Galera do Paysandu, dá uma vai na galera do Remo. E chama a torcida do Remo aí! Galera do Leão, na palma da mão, na palma da mão. Assim, Remo! Galera do Remo, dá uma vai na galera do Paysandu! E doide esse bagulho, doide, doide, doide, doide, dá um baile! E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E doida! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do toco. Do jeito! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Mochila. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. E a galera vai no clima. E o Patrese e o Marlon Beat detonando. É o baile do Patrese. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, dançando. Vai dançando, dançando, dançando. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, dá um gritinho, joga pra cima, mãozinha pra cima. Vai agora, Bia! Três, dois, um, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima! Hey! É pressão! Hey! Não para! Hey! pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Vai, Salinas! Mas vamos tentar conversar. Tá bonito! Te amo tanto, custa tanto. Viver sente. Se tu ainda me amas. Mais uma chance, só mais uma chance. Segura o batidão. Cadê o gritinho das gostosas aí? Tá aí, ó. O gritinho das sinceras. Só quem tá afim de beijar na boca aí dá um grito. Quem tem amigo corno faz barulho. Aqui tu tem a mulher. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Diz, vai. Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Alô, Melri. É a pressão. Pegava teus amigos. É muito teu. Vai pra cima, Nadivinha. E mas não mentiu pra 13 não, para. E vai dançando. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada. Tá na hora. Vocês. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha! Dá-lhe a dentada. As novinhas passam mal. A dentada! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a... Deixa eu aproveitar também o nosso abraço, a grande presença do nosso grande parceiro. Ao nosso vereador Alex também. Cara que comanda a nossa câmera também lá de Marituba. Obrigado, meu vereador. Tá num som que ele dá valor. Seu meu vereador lixo, garoto. E olha o gordo. Tinha pressão. Pra 13 mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa. E a galera de Bragança? Já por aqui comigo, um abraço. Olha o crocodilo, pode crer. Os perversos também, nesse, bom Jesus. Aí Cássio, Rodrigo, o Rafael também, pode. Bagulho doido. E o baile do Patrícia. Olha os empresários da César. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada, e dá-lhe a sua dentada. De quem é o baile? É o baile do Patrese. Vão pra cima então, não adivinha? DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. E vai fumando e vai bebendo e vai fumando, bora! Vai fumando e vai bebendo. E o caqueado vai! Vai bebendo e vai fumando. E a família pressão! Fumando e bebendo. Um, dois, três, agora! Só as melhores! Partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só. Meu vereador também de Marituba, Everaldo Aleixo. Já que com a gente não sabe, curtindo o crocodilo. Um abraço a você, vereador. Você tá bem, você tá no gigante. vergonha. Ela que não perde uma do gigante. Agora vai sofrer na minha mão. É o fashion. Seu desprezo e sou. Tá faltando o mestre, tá faltando o mestre. A poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo. Aí Zé Despedo. Tu tá no gigante, e mano. Bora gastar, bora gastar. É, DJ. Sabem que tava machando de gastar. DJ Mulher, não parar. DJ Betinho. Aí, Marco Antônio. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Parceiro Jefferson Prime, tá aqui Salina no Crocodilo aí, Danilo, equipe real. E hoje eu vou dar essa dentada violenta, vai, vai. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada. E toma essa dentada, toma. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Segura. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pressa. Mas nada me impede. O Ives também é agitação. Eu quero que tu vá. Vá tomar no... Parar de tomar conta da... Tá doida! Que pariu, pra hoje já se viu. Eu tinha outro tipo todo. Livramento também do Maranhão. O Ivan de Cachanhal. Vá tomar no... Parar de tomar conta da minha vida e vai. Que pariu, pra hoje já se viu. Outro tipo tolerância zero. E aí, caçadores, o Patrese tá doidão. O quê? E aí, caçadores, o Patrese tá doidão. Agora! Não é mais no 14? O que é? Ai. Agora é no 18, vai no 18, vai no 18. O que que tu quer, mulher? Essas malandras, as sonhadinhas. O quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Sinta, sinta. Fica doidinha. Então vem, sentando, então vem. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Paisando, joga pra cima aí! Galera do Papão e a galera do Leão, mãozinha pra cima também, também, também! Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá o grito! Tudo isso é? Cadê o gritinho das gostosas? Olha quem tá na área! Olha quem tá na área! Bora, Betinho Playboy! Eu baixei o som, Betinho Playboy! Betinho Playboy, tá na área, tá na área. Bora, dona Clé. Que doida. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E vai girar. Bagulho doido. E vai girar. Bagulho doido. Agora vai, vai. Aumentar. Do jeito! Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei! Eu já falei! Bota no 12, bota no 12. Bota no 12! Bota no 12, bota no 12, bota. Empresário Betinho Playboy! Toma! Alô, Mel! E a Cleo? Vendo, tô sem... Olha a Cleo! E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Segura! Hoje tem... Toda hora não vai, pô! Na voz, pega Xandão, sem depressão. O whisky blue e levo, tem siroque de montão. Hoje eu vou... parceiro Juan também, da família Pressão! Pressão hoje... Aqui comigo! Liberado! Um pouquinho de casa, engraçado. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy... Ai, Kikinho! Avisar! Aí, DJ... Bora, Kikinho! Aí, DJ, pode aumentar a empresa. Vamos lá, vamos lá. Vou avisar. Olha a Cleo. Olha a Cacau também. Aí, DJ. Fala, Cacau. Pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12. Bota no... Deixa no escurinho. Minha produção. É tudo no escurinho, no escurinho. escurinho aí dá o grito. Quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho. Quem gosta de beijar no escurinho dá o grito também. Agora, Betinho! Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo. Bora, Betinho! Vai logo a dose que eu tô de rock hoje, meu irmão! Chama logo o gordo que o bagulho é doido! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca, deixando o energético e vodka. Eu falei que o mundo dá voltas. DJ Patrese detonando, detonando, detonando. Ei, Patrese. O quê? Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar. Olha a pista, Lizão! Chegou o DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. E chama essa bandida que ela vem, que ela vem, vem. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. E chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem. Olha o baile, olha o baile. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Eita! Patrese, eita! Bandida vai descendo o caquiado. Não quero que ela desça, vai. Caquiado. Vai descendo e faz o caquiado. Caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Agora! Nossa, que delícia esse baile, toma um. Vamos lá! Nossa, que delícia esse baile, toma um. Virou, virou! Virou, disputa. Bagulho doido, bagulho, bagulho doido. E a primeira vez? A irmã do Betinho. Gigante, é verdade? Ela tá aqui, ó. Parabéns, se liga. É muita dentada pra todo lado. E dá-lhe essa dentada, dentada, dentada. E dá-lhe essa dentada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Um, dois, três, é o de... Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. É muita sarrada, é muita sarrada, segura. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. A galera do céu e doidando do gigante, gigante. Bora, meu croco! do Bob. O DJ Nilson também, Nilson Show. Galera comigo aqui, um abraço. Bora, Helder dos Mal Falados. O Vitinho também, da família Pressão. Na fronteira sempre. Sai de Nápoles, segura! Fagner também, ele que tá no berço. Parabéns, Fagner. Esse moleque é amigo particular do Patrício e mora no setor, meu irmão. Tamo junto, Fagner. Parabéns, moleque. Olha o preto do chope junto. É de seu amor. Segura. Nossa graça. Uhul. Engraçado. DJ Lando, DJ Ivan Macedo. É do jeito, bora! Não para, não para, não para, não para! E a parada fechada do Patrese é assim, ó! R.A. Boutique! E no telão, no telão! R.A. Boutique fechado com o Patrese! Vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! R.A. Boutique, a parada. Se liga na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Barbearia da Vila. A galera que dá o trato do visual do Patrese. Barbearia da Vila. Vai se ligando, se ligando, se ligando. Bora no batidão, bora no batidão. E a Belinha mais famosa do estado do Pará. Boutique Multimarcas. Segura, segura, segura. E aí, Eric? Meu parceiro Eric tá na área! O homem da Saca Praia! Que inverte o Patrese também, Saca Praia! Vambora, Saca Praia, Saca Praia! Vambora, bora, bora no batidão! Toma, toma! Gilson Lanche! O lanche mais top da cidade! É Gilson Lanche! Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha! Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Bora pra cima, bora pra cima. Agora vai, vai. Um, dois. Agora. E aí, Jefferson Prime, aqui de Salinas. Tu tá no croco, meu irmão. Tu tá. Que mora aqui no lado, que, tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Dodinha se encantou. Vamos lá! Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. E aí, Camila? Camila Cordeiro da Pratinha. Senta um pouquinho. Aqui, ó. Vem e volta aqui na base. Samira Show. Vamos fazer. A Juliane Borges. Um abraço, beijão. No crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a fita. E vou... É verdade. Fita, fita, fita, fita. Shop, shop, fita, shop, fita. É shop piriquita, é shop piriquita, é shop piriquita, é shop piriquita, é shop piriquita, é shop piriquita. A mulherada, essa aqui é pra vocês, ó. Agora, só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Agora. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha. E aí, Betinho Playboy? Esse que tava tocando. Bora, mochila! Rock doido. Rock doido. Rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? De quem? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patese que tava tocando aí, já viu? É rock doido, rock doido, rock doido, rock doido. Vai. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão, até. Vai descendo, meu irmão. Até o chão, até o chão, até o chão. Os empresários da Celsa. E doida, e doida, e doida. Essa camisa tá escrota. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, vai, vai, vai. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. DJ Patrese. Patrese, Patrese. Vai, novinha. Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? O quê? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Quero ver cantar, quero ver cantar. Agora! E aê, boca de pelo. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou. Gigante. Agora eu não quero nem de graça. Vamos lá. E a moça não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Não vai. Meu parceiro Igor do posto Rana tá na área. Vou ligar. Vai com suas. Olha a Dani, é Dani, beijão pra você, Dani. Não te dá beijo. Tá comigo também, tá no gigante. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não. Vereador também, vereador Leixo. E aí, Loro? O vereador Leixo tá com a gente. Tá aqui no gigante curtindo o Prime. Vim aqui me dar. Vamos lá, vereador. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. E toma caqueado no gigado, caqueado. Só a mulher que tá solteira. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bagulho doido, doido, doido, doido, doido. Bora, Betinho, mochile. Pode me tirar tudo que eu tenho. Tutu. Pode falar tudo que eu faço. E o quê? Mas eu só te faço um pedido. Só não encosta. Cara baseado. No meu namorado. Não encosta. Namorado. Só não encosta no meu namorado. Coreografia vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, o pedido vai pra cima. Quando eu mandar, o Paulinho também, Paulinho Sambre, o Adriano, o Henrique, vai, o Joelson também, baixo, vai, tudo de rock. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai. Ali do Patrese. A tia Elma! Fala, gaga, gaga! Fala, gago! O top DJ do Pará. O Bala Bob! O Adriano também! O Foco! E o Gol! E toma no batidão, no batidão, no batidão. E toma na batida, na batida, na batida. Vai girar, vai girar. E um, dois, um, três. Opa! Toda bandida! Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. E depois? Pressão, depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Que venha, venha, venha, venha, venha, venha. Que venha a chuva, que venha a chuva, que venha a chuva, que venha a chuva, que venha a chuva, que venha a chuva, que venha a chuva. Não chove nada. batida, na batida, na batida. E o que é, o que é, vai? Bota pra endoidar, bota pra endoidar. E doida. Bota pra endoidar. E doida. Bota pra endoidar. E doida, Patrícia. Bota pra endoidar. Segura. Bota pra endoidar. Agora. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. 3, 2, 1, agora. Cantar bem alto, bora! DJ Lando, DJ Ivan Macedo. Você e vocês! Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar o que me fez sofrer. E o que? O que, o que me fez chorar. Bora, Beto! Eu vou recomeçar e de você não lembrar. Você é a página virada. E com a equipe o top DJ do Pará. DJ Patrese. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, girando! Soba, já aqui na retaguarda com a gente. E aí, Mandissoba, é a circuncinderada aqui no Gigante. Tem moral, meu irmão. Fala, Mandissoba, pra cima, meu irmão. É nós no bagulho doido. Na fila com grana e bens, me dá bagulho doido. Você tá aqui, mas vou ter. Sentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. Vai delirando, delirando. É o baile do Patrese. Quem é o baile? É o baile do Patrese. Vai pra cima. Pra cima! Então diz agora. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Se liga, mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua aspiração. Pagne! Tá no berço, meu irmão! Eu duvido que vai esquecer. E o amor e o amor. As nossas noites de amor. Uou. Uou. Uou. Uou. Uou. E na batida! Mas chegando no crocodilo, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sa... Bom, bom, bom, bom, alô, Melri! Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão grandão. Quem é do Corinthians aí? Tem alguém do Corinthians, hein? Tem alguém do Flamengo líder aí? Tem? São Paulo tá coladinho, São Paulo. Cuidado! Galera do Flamengo, dá o grito! Galera dançando, dá um grito também! Galera do Leão, faz bye bye bye! De onde tu veio, Patrícia? E a galera de Bragança, já por aqui, ó! E aí, piranha, vai! O piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, bora, Betinho, playboy! Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que é empresário, não se asa, vai! Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. E o quê? Segure suas lágrimas. Não é amor. Eu quero um beijo. Não é amor. Eu quero um beijo. Não é amor. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Já começou. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Vambora, Patrícia. Posso te perrar, o quê? Posso te perrar, posso te perrar, o quê? Posso te perrar, posso te perrar, posso te perrar, posso te perrar. Empurra, cara, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Ele faz o cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado. Ele faz o cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é muito louco. É bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco. Olha o gás! O gás! E toma na pressão, na pressão, na pressão. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Faz o caqueado, caqueado. Apaga tudo que o show vai começar. Tudo que o show vai começar. Olha o baile! Vai começar, vai começar, vai começar. O baile vai começar, do vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. O quê? É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile vai do Patrese. O baile do Patrese vai começar. Já começou. Baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O Brasil do Patrese. É o baile do Patrese. Quando ele entra o som é dobrado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, e tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Vamos então, você é puro como o ar. Vocês, vocês! Pra respirar. Eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tua sorte. Tenho sorte de te me dê, babai. Quero amar você. Sorte de dormir nos braços teus. E o que, e o que? Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Imaginando mais um. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, pende a amar uma mulher. E o quê? Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver. Então diz! Te usei, te iludi, te enganei. O pior, o jeito que você fez. Eu não. Bora girar! Um, dois, três, agora! E na batida, na batida, na batida, na batida! E a mulherada vai quebrando, empinando essa bundinha, vai quebrando, vai pinando, vai pinando e vai dançando. Patrese. Patrese. Pra cima! DJ, o top DJ do Pará. DJ Lando. Bora lá! Bora, Isa! Sete versos. Aqui, meu irmão. Um poema e uma canção. Meu parceiro Carlos também. Passos. Aqui presente com a gente. Passos. Tamo junto, moleque! Procuro por sete vidas entre o medo e a razão. Breno mecânico. E aí, Breno? Esse moleque camarada. Com meus olhos não... Breno mecânico. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Olha quem tá na área, mano. Mas eu sinto. Meu parceiro velhinho é o Marcelo do Rock. Quer ser considerado, papai. Vale a guarda. Meu advogado Vitor também. Vitão! Meu amor! É rock, rock, rock! Se preciso for! Rock! Daqui! Se preciso for! Os empresários da CESA! Meu amor, verá! Tomara! Meu amor, verá! Então toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! E toma só gostosa! Toma! Toma! Toma! Toma, toma que o batese tá doido! Então grava, o homem, meu irmão. Amor, é um mito. E confunde amor. É. Doce nega pra você. Vai nega pro nosso amor. Não valeu pra você. É, você não nega. Tá bonita. O bora pra 13. E toma no batidão. Toma no batidão. Não bate não, vai. Lembro só do vídeo essa aqui, ó. Alô, can you vai. Go? Olha só, novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas meninho. Mãozinha pra cima e dá-lhe essa deitada, deitada, deitada. Toma deitada. Toma deitada. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop, bum, bum, bum, bum. E a galera vai dançar. E a galera vai. Chama a periquita. Chama a periquita. Chama aquela vez. Chama aquela vez. Um, dois. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. E aí, Dom Juan? O Thiago também. Dos piratas da cabanagem. Aí, Carol Silva. DJ Patrese. Vai, meu top do Pará. O top DJ do Pará. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho. Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu não posso beber uma que eu fico malucão. Que segura então. Vai quebrando. Quebra esse quadril e doida! Bora dali, deitada, deitada. Bora dali, deitada, deitada. Bora pra 13, não adivinha. Dali, dali, dali pra cima, pra cima, pra cima. Dá um giro na HD. Dá um giro na HD. Deixa eu ver por aqui, ó. Um. Perverso também, com Jesus. Aí Cássio Rodrigo, o Rafael, o Pitbull. Não, Pitbull não. JBL, o bagulho doido. No baile do Patrese. Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Também de Belém. Pode de você no passado. Hoje, aqui comigo, bora lá. Bonotinho do Sideral. Rosinha também do Satélite. E aqui no Globo. Isso aqui tá certo, pô. É o baile do Patrese. DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Gira! Olha o giro, Thiaguinho! Como é que tu vai? Olha o Miel na parada! Bora, Miel! Pai, Alexis! Eu lembro de cada parte de... Alexis do lanche, meu irmão. Nos seus beijos sempre viajei. Esse moleque eu tiro o chapéu. Mas... ele é o tal das tadas. Eu lembro de cada... os homens das fronteiras, segura! Nada mais ficou pra trás. E aí, tal? E Alexis? Alexis Anche. Opa! Do show. E aí, pratinho? Ivan Macedo, DJ Lang. O Fagner também, o cara que tá no berço hoje, comemorando do gigante. Me peguei toda esse... sem miséria. E você vem de... muito álcool. E não me quer mais. A equipe também. Não consigo esquecer nossa... check-up é isso, ó. Foi real. Tá na área. E não sonhei. As louras, check-up aqui, ó. Lembra? Cada parte de você, nos seus beijos se vive. Patrese, o garoto das produções. Segura! DJ Diego Ferraz. O bagulho doido no céu! Bora, miau, bora, miau! Segura, segura! Tá girando. As novinhas tão sensacional. Descendo, rebola, descendo, rebola. Agora! Faz parte com esse negócio de tus, tus, tus, tus. Tus, tus, tus. Tus, tus, tus. Que negócio é esse? Uá! Quero ver a mulherada empinando budinha. É agora, Helder! Quando os mano bota, e agora? Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, joga o bolo pra cima, o bolo pra cima. Joga, joga, Chaela. O bora pra cima, família, pressão. É aniversário deles e o bagulho não para. Família, pressão é com nós. Eles que dão maior valor no baile. No baile, no baile, no baile, no baile. É o baile do Patrese. Segura, família, pressão. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Agora! A maior pressão de aparelhagem do Pará já chegou! Estão aqui! Pará. Agora sim, a deitada vai rolar! Vai rolar! Vai rolar! Então joga! Cal, cal! Chegou do Idinho, já fazendo a piração. É do incrível a família pressão. A nossa família. Bota na pressão. A nossa família. E bota na pressão. A nossa família. Bota na pressão. Família pressão do crocodilo. É a família pressão. Essa galera tira o chapéu, meu irmão. A gente chega junto com a galera. A nossa família comanda a floresta. Família, a pressão do crocodilo. Festa 100% curtição. A onda é essa. Vai! A nossa família, bota na pressão. Patrese. A nossa família, bota na pressão. A nossa família, bota na pressão.